Ação e reação. Chegamos hoje ao 55º programa. Estamos já na parte final do capítulo 10º. Vamos ver se encerramos hoje. Tão importante. No programa anterior, nós vimos uma coisa curiosa. Silas levou Leonel, Clarindo, Hilário, André Luiz, antes de seguirem lá para a fazenda, para ir até o lago onde ocorreu a tragédia, que vocês já conhecem, em que Antônio Olimpo matou seus dois irmãos, Clarindo e Leonel, para ficar com a propriedade, eles passaram pela casa do filho do doutor Paulino. Doutor Paulino já estava na pátria espiritual. Seu filho estava na carne ainda, a te levar para o lago a turba, né? E pediram ao Paulino que sugerisse a seu filho tocar uma música de Beethoven, porque vocês viram que é do agrado dos dois, Clarindo e Leonel, evidente. Já estamos contando isso anteriormente. Nós temos que estar sempre em sintonia com esses irmãos espirituais, porque eles fazem coisas que a gente nem imagina pelo nosso bem. E assim prepararam os dois irmãos desencarnados para irem lá para o lago. O que vai acontecer no lago? Só dando prosseguimento à leitura. Depois de ouvirem a magnífica Sinfonia Pastoral de Beethoven, vamos ver o que vai ocorrer. André Luiz com a palavra. Plenilúnio coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. A noite ia alta. Você tem medo de noite alta? Ah, aquela coisa, alma do outro mundo. Que medo, nada. Quando se escreve as melhores páginas, se tem as melhores intuições, está tudo tranquilo. Se você se assusta, é que você está na faixa de espíritos perturbados e perturbadores. Então é você quem atrai, porque Deus não nos deixa abandonados. Eu tenho lembrado sempre que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pare de se lamentar então, e se integre no pensamento de Deus, que nada vai acontecer, o pensamento da verdade e do amor. Faça o bem, hein? Para receber bem em troca. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou então, o Leonel, né, a relatar-nos quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao referir-se à morte da cunhada Alzira, sobre quem atirar as farpas da sua ira. É que os dois levaram a Alzira a morrer afogada no mesmo lago em que Antônio os afogara. Veja o que faz o ódio. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas, que lhe ouvia a confissão, qual se o assunto lhe fora absoluta novidade. Depois de mais de uma hora, foi caridade de Silas, é claro, depois de mais de uma hora, em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente, em particular, deixou desabafar, não é? Chamou-nos a mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de expungir do coração, quer dizer, tirar do coração, arrancar do coração ferido as suas dores. E que de nossa parte, embora lhe conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição, para que se lhe aliviassem as chagas do pensamento. Logo após, Silas envolveu a ambos os irmãos numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de luta reparadora. É, o mal que fazemos, temos que corrigir. não desejariam retomar, porventura, o caminho terrestre? O que é que Silas quer dizer com isso? Você sabe? Vamos ver. O que quer dizer com retomarem o caminho terrestre? Por que não abraçarem trabalho novo, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Silas estava convidando Clarindo, Leonel a reencarnarem. Vocês vão ver juntamente com Alzira e Antônio, como filhos agora, não mais como irmãos de Antônio, nem cunhados de Alzira, mas como filhos do casal, para no lar retemperarem as forças, afastarem o ódio e reconduzirem-se ao caminho do bem. É porque nós é que nos conduzimos no caminho do bem, sob a inspiração de Jesus nosso Senhor, é claro, que ele é que tem a luz. Sem Jesus estamos nas trevas. Mas isso é para lembrar aquela afirmativa do irmão Zarur: religião não salva ninguém, apenas mostra o caminho. Realmente, é lógico, se religião por si própria, se mesma salvasse as criaturas, o irmão, aquela religião tal não teria criminosos, aquela outra religião não teria outros criminosos ao lado de verdadeiros santos, e assim por diante. Elas indicam o caminho. Agora cabe a cada um de nós seguir, se temos sintonia com ele, e naquilo que elas têm de melhor. Leonel e Clarindo, prossegue Silas, porém, quase que de modo simultâneo, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição invisível deles, se havia arrojado naquelas águas de terríveis reminiscências. As águas do lago em que eles foram afogados pelo irmão, né? Você vê, o ódio cega as pessoas. Alzira, coitada, o que tinha com isso? Então o remorso deles era tremendo com relação a elas. Mas Jesus está sempre um jeito lá. Viram que reencarnação não é para punir, a reencarnação é para nos dar a oportunidade de nos redimirmos. Como nos corrigirmos se a gente desencarna e não tem oportunidade de voltar para botar as coisas no trilho certo, já que tiramos do trilho certo? Isso é bondade de Deus. É muito mais...